pois nada mais nos interessa. Que no fim de semana todos querem diversão. Dá um rolê, trocar uma ideia com os irmãos. Hoje é sabadão e vai ter festa. Vem com nós, parceiro, pois nada mais nos interessa. Eu sou mais um filho da Ceilândia que sai pra balada. Sou mais um mano que procura o que fazer na quebrada. Eu já dei um trato na carreta, eu vou além. Na Hélio Prates, voando a mais de 100. A liberdade, irmão, é bom demais. Hoje a noite é nossa e eu só quero paz. Mulher e dinheiro, combinação perfeita. De testemunha, o céu e as estrelas. Chega mais, irmão, cola aí. Descola uma mina que o que liga é se divertir. Sem maldade, irmão, sem treta no coração. Sem droga e sem revólver. Com Deus no coração, o resto nós resolve. São 10 horas e o Dé ainda não ligou. Vou ligar pra ele pra ver o que que pegou. Será que ele já passou lá no Gil, no Cabeça ou na Jô? E aí, Dé, cê tá onde, irmão? Eu tô em Braslândia, mas é o seguinte, nem 15 minutos eu gosto pra chegar aí na Ceilândia. Tu falou, tá todo mundo aqui no posto, só tá faltando você, hein? Pode ser, então. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Dá um rolê, trocar uma ideia com os irmãos. Hoje é sabadão e vai ter festa. Vem com nós, parceiro, pois nada mais nos interessa. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Dá um rolê, trocar uma ideia com os irmãos. Hoje é sabadão e vai ter festa. Vem com nós, parceiro, pois nada mais nos interessa. Não esquenta, que eu já cheguei. Foi rapidinho, não te falei. Cadê as mulheres? Já tô agoniado. Ué, Dé, você não falou que ia trazer no seu carro? Ah, vai vendo, malandro, eu vou trazer carne pra churrasco. Mas não esquenta, vamos sair à procura. A noite é uma criança e eu gosto é da loucura. Cerveja gelada, uísque Red Bull. Eu tô na norte e agora eu vou pra sul. A sol tá me ligando dizendo que o frevo lá tá bom. Alô? E aí, Dé, como é que é? Hoje é sabadão, sei que cê tá de rolé. Tá rolando uma festa aqui, o frevo tá massa. Tem cerveja, tem mulher à vontade. Pode vir, vem na fé, que aqui tem tudo que você quer. Pode crer, tá valendo. Muito obrigado pela consideração e o respeito. Assim eu tô na noite, só na zoeira. De quebrada em quebrada, na bagaceira. O som alto no carro anuncia a minha chegada na Samambaia. Aqui eu tô em casa. E aí, Dé, vamos colar lá na Toca das Gatas. Lá também tem altas mulheres, irmão. Aqui sou conhecido como Dé Cabaré. Ando nas quebradas e mostro que tenho conceito. Na moral, maior respeito, gosto do calor humano e da união. Hoje é sabadão e eu só quero é diversão, irmão. Então, irmão, cola aqui na expansão. O parangolê aqui é louco, não rola comédia naquela pressão. Nenão, pesão, grandão, então. Sente só os graves do som do meu carro. Duzinho, trago o uísque e o cigarro. Que as perigas estão loucas no nosso faro. Hoje o frevo vai ser louco, velho salo. Eu vou de jaquetão do tropa pisante novo no pé. Eu vou sair pra night só pra ver de qual é. Das piriguetes, né? Cola aí do Zito, pô e nego Dé. Mas não! Chegou fim de semana, todos querem diversão. Dá um rolê, trocar uma ideia com os irmãos. Hoje é sabadão e vai ter festa. Vem com nós, parceiro, pois nada mais nos interessa. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Dá um rolê, trocar uma ideia com os irmãos. Hoje é sabadão e vai ter festa. Vem com nós, parceiro, pois nada mais nos interessa. Chegou fim de semana, todos querem diversão.